grande e intenso amor foi embora. E não deixou nada a não ser recordações amarguradas. Olho para o céu e tento encontrar um motivo, uma razão que possa justificar essa dor que invade o meu peito agora. E essa solidão que não quer ir embora. Eu vivia um sonho e tive que acordar de uma hora pra outra. Foi difícil aceitar que já não tinha mais a pessoa amada, que nossa relação estava terminada. No começo tudo parecia um filme de amor, que depois se transformou numa série de terror. Eu sei que alguma coisa precisa acontecer. Estou perdido, sem saber o que fazer. Eu me sinto só. Amarguradas, olho para o céu e tento encontrar um motivo, uma razão que possa justificar essa dor que invade o meu peito agora. E essa solidão que não quer ir embora. Eu vivia um sonho e tive que acordar de uma hora pra outra. Foi difícil aceitar que já não tinha mais a pessoa amada, que nossa relação estava terminada. No começo tudo parecia um filme de amor, que depois se transformou numa série de terror. Eu sei que alguma coisa precisa acontecer. Estou perdido, sem saber o que fazer. Eu me sinto só.